agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo novamente para a segunda edição do nosso programa. Pois é, a primeira foi às 13 horas e amanhã volta a ser às 13 horas e a segunda é sempre, segunda sexta-feira, entre as 19h30 e as 20h. Cá estamos, estes 30 minutos que dedicamos ao nosso fado português, ao nosso tesouro português. Já sabe que pode enviar o seu pedido para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o seu pedido na nossa box de comentários no nosso site. Vamos então abrir as portas aos nossos fadistas e começamos com Manuel Barbosa, que nos traz Duque da Nossa Ribeira. Logo depois, Meu Nome, na voz da pequena, agora já grande, mas sempre uma grande voz, desde pequenina, Marina Mota. E terminamos com Fumo nos Olhos, na voz de Mariette Correia. São estas as três grandes vozes que abrem assim a nossa segunda edição de hoje, dia 30 de novembro do ano 2010, do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Dos mais nobres, montes de vida salvou, porém nunca se importou se eram ricos, se eram pobres. Montes de vida salvou, nunca se importou se eram ricos, se eram pobres. No convívio dos seus dias foi criando simpatias por gente do mundo inteiro. Desde o dia ao anoitecer, todos queriam conhecer esse velho timoneiro. Desde o dia ao anoitecer, todos queriam conhecer esse velho timoneiro. As suas identidades, para quando fosse velhinho e recordar com carinho o seu álbum de saudades, para quando fosse velhinho recordar com carinho o seu álbum saudade. Foi para o céu, a Deus pertence esse grande portuense que honrou a cidade inteira. Salva vida afamado, por isso foi considerado Duque de Nossa Ribeira. salva-vidas afamado. Por isso foi considerado duque da nossa ribeira. Diga lá, ó senhor Fado. Os anseios de poetas que que são tristes como eu. Mais três senhoras vão seguir aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, mais três vozes, grandes senhoras do fado. E começamos com Lucília do Carmo, que nos diz, ou que nos traz o fado Preciso de Te Ver. Logo depois, ficamos com Ana Sofia Varela, Vivendo Sem Mim. E terminamos esta nossa seleção com Mariana Bobon, assim que é, com o fado Três Bairros. São estes os três grandes fados que se seguem de forma tão bonita aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe como é a hábito dizer, sempre em português. Eu preciso de te ver, ausente amor sem razão. Eu preciso de te ver, ausente amor sem razão, para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Eu preciso de te ver para fugir deste frio. Eu preciso de te ver para fugir deste frio que voa dentro de mim como as gaivotas no rio. Que voa dentro de mim como as gaivotas no rio. Eu preciso de te ver para afastar esta saudade. Eu preciso de te ver para afastar esta saudade que já começa a vestir o tempo da minha idade. Já começa a vestir o tempo da minha idade. Como ganhei a coragem, darei a beber a espuma. Como ganhei a coragem, darei a beber a espuma. Eu preciso de te ver mais uma vez, só mais uma. Eu preciso de te ver mais uma vez, só mais uma. Os cabelos cairão os lábios. desejei tê-las. Disseram-me céu, e o céu era meu. Disseram-me amor, conheci a dor. Disseram-me irmão, e era traição. Disseram-me lua, e dormi na rua. Disseram-me Deus, ai, pecados meus. Menina, menina, flor de primavera, que tua já era. O meu coração na palma da mão, deixei-o ficar, caiu-me no chão, caiu-me no chão. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Do teu sofrer. mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. O tempo passa mesmo, mesmo, num instante. Pois é, chegamos ao fim da nossa segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Mas amanhã estamos de volta com mais duas edições, uma às 13 horas e a segunda às 19h30. Pois é, 60 minutos diários do nosso Tesouro Português. Já sabe, conto consigo aqui para pedir o seu fado, o seu fadista, e pode fazer os seus pedidos através de geral.radioantenaeva@gmail.com ou então deixar o seu comentário a fazer o pedido do fado no nosso site. Indique-nos, se tiver alguma preferência por uma das edições diárias, indique-nos em qual prefere que o seu fado passe. Vamos terminar agora com Porto Sentido. É um fado canção, a melhor canção do Rui Veloso, mas aqui na voz de Mídia. E logo depois ficamos com Ainda Bem Chiado, Ainda Bem. São estes os dois grandes fados que ficam para o fim da nossa edição. Desejo-lhe tudo bom. Já sabe, amanhã estou de volta para estar consigo e trazer-lhe mais um pouco de alma portuguesa. Fique bem, tenha uma ótima noite e até amanhã. Thank you. assim, abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. Ai, e é sempre primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Já se vão erguendo as cores desta cidade no teu rosto de luar adormecido. Já se deita o sol amargo da saudade num poema que jamais será esquecido. O teu corpo tinha tons de madrugada, rosa velho de ternura ao abandono. Mas a rua mais que nova do Almada anuncia que é mais branco o teu outono. Ainda bem, Chiado, ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além. Ainda bem, Chiado, ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além. Venham todos, venham ver este Chiado que se enche de alegria novamente. Venham todos, não se lembrem do passado, que o Chiado já tem luz para toda a gente. Venham todos ver o cheiro das quimeras que se esparça nesta aragem que é do povo. Mil poetas anunciam primaveras. Venham todos, que o Chiado já está novo. Ainda bem, Chiado, ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além. Ainda bem, Chiado, ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além. Ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além. Ainda bem, Chiado, ainda bem que deixaste que o teu sonho fosse muito mais além.